incoerente, não tem amém. É o peso na mente, coisa positiva. Incoerente, não tem amém. É o peso na mente, coisa positiva. Incoerente, não tem amém. É o peso na mente, coisa positiva. Incoerente, não tem amém. É o peso na mente. Conhecimento nesse tempo é necessário. Se ligar quando pisar no local desejado. Refletir sobre ambas partes do mundo. Questionar quando for convidado no assunto. Ter o poder de interferir no diálogo certo. Fugir da covardia sempre tendo um crânio esperto. Identificar alguém sem medo de destino. Respeitar o mais velho, dar carinho àquele menino. Na pronúncia ser bem direcionado. Conversar com Deus e entender o seu recado. Ajudará quem precisa. Educar seu filho da mesma forma. Vestir o uniforme adequado ao seu comportamento. Não queira um distúrbio no seu pensamento. Cumprimentar quem faz por onde merecer. Pega a caneta e o papel e nessa canta escrever. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Refletir, contribuir, manter a esperança. Prestar atenção nos primeiros passos de uma criança. Receber coisas que possa favorecer. Andar na linha justa pra não desaparecer. Dançar de acordo com a música. Olhar pro lado certo, sempre com a cabeça lúcida. Respirar o ar que lhe fará bem. Incentivar os irmãos a respirar esse ar também. Se comprometer a relatar o cotidiano. Seja na música, gestos ou palestrando. Manter a visibilidade na verdade. Não fugir covardemente da realidade. Comemorar quando alcançar uma vitória. Comemorar seus dias de glória. Comemorar em sua casa a vinda do Senhor. Que pede pela paz, felicidade e amor. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Poder viver pacificamente. Sossegado, ligado, sem o peso na mente. Quem não deve, não teme. Quem teme, se preocupa. Porque mais cedo ou mais tarde é só culpa. Abra a mente pra coisas da vida importantes. Não se envolva com lances deselegantes. Seja compreensivo, ativo de atitude. Dispense alienação, não seja rude. Estude, luta, alcança objetivos. Encontre tudo de bom enquanto estiver vivo. Previna-se, não seja descartável. Pois um toque de mão é sempre viável. Ajuste a audição, se ligue na mensagem. Cuidado, cuidado na hora da viagem. A consciência dói enquanto estiver pesada. Tira o peso da mente e curta a levada. Faça do subúrbio, deixando você ciente que um dos piores tormentos é o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente. Coisa positiva, incoerente. Viver sossegado, sem o peso na mente.